diretamente de Porto Minier, essa é a rádio aqui. Eu sou Jorge Casagrande Deli e essas são as notícias da semana. Rádio aqui, uma empresa das corporações aqui, Principado de Sofia. Atrair novos cidadãos, ocupar imóveis urbanos, dar um teto a todos. Esses são os objetivos dos últimos 5 decretos em Minier. O decreto de número 5 estipula diretrizes e regras para a implantação do programa de habitação cidadã, que visa dar um teto a todos os cidadãos em Minier, mesmo aqueles que não têm como pagar 1.500 metros por uma casa. O programa visa atrair novos cidadãos para Minier e o desconto de 75% em imóveis, até dia 31 de dezembro, é um incentivo a novos investimentos em empreendimentos habitacionais na província de Minier. Casas de graça para aqueles que não têm como pagar e imóveis a preços módicos para aqueles que desejam investir em Minier. Esta é a visão de desenvolvimento do interventor da província de Minier. Sofia Wilshire Hotel voltará a se erguer, só que dessa vez o hotel 5 estrelas mais luxuoso de Sofia será construído na cidade de Porto Minier, em um grande empreendimento das corporações aqui. Corporações aqui essas, que compraram 80% das cotas do projeto não concluído do empresário Gustav Graves. O hotel terá prazo de implantação até final de janeiro de 2006. Parcialidade dos papéis. É notório que a Folha de Sofia tem se esquecido daquilo que não interessa ou não satisfaz o governador de Nouvelle-Québec. É de se notar que o jornal não dá atenção às realizações do Executivo Nacional, das províncias de Minier e Apoelo. Tenta criar caos fazendo apologia ao separativismo. Nunca poupando críticas a inimigos políticos e pessoais de seu referido editor. Contudo, mesmo a incentivar tais visões, esbarra na fidelidade de cidadãos à bandeira sofista e perde credibilidade como veículo de notícias isento. Final de ano em Sofia. Apoelo se prepara para festas de Natal. Manuel Augusto já enfeita sua casa e incentiva demais cidadãos a começar arranjos de Natal. Vamos fazer um brinde em Minier. A Wine Fest em Minier traz degustação de vinhos e aulas sobre a arte da vinificação da uva, com direito a aulas e feira de vinhos. O evento conta com cerca de 15 turistas. Temos dinheiro. Banco Internacional de Sofia está no ar. Para acessá-lo, www.sofia.org.br/banco. Retrato da intolerância. Adamates e Paris tentam desqualificar e prejudicar a milenar Igreja Católica Sofista em uma espécie de jihad. O insólito, que causa apenas mal-estar entre cidadãos e Sofia, alonga-se há mais de 3 semanas. Na luta contra o marasmo, Hugo Paris afirma em declaração à Rádio Aqui que pensa em reformar o governo de última hora. Nos planos estão a exoneração da interventora de Porto Caio, Aline Adamate, bem como a exoneração de demais ministros, que não estariam desempenhando suas funções de forma satisfatória ao ver do Premier. E essas foram as notícias da semana. Comigo, Jorge Casagrande Deli. Revista Lupsi, sempre com você. E Rádio Aqui, diretamente de Porto Minier, abraçando Sofia.